pra você. Não importa como estou, como uma bala em minha vida passou, mas deixou a marca de uma grande dor. Você foi o caminho, a luz, o inferno, o veneno, a cruz, o amor que perdi sem querer, me deixando só saudade. Vivendo por viver, tudo, tudo que eu tenho não vale você. Procuro a forma ideal pra livrar-me desse mal, mas nada, nada me faz esquecer. Você foi